é o nosso e-mail, gente ouvinte, para que você possa solicitar músicas. uspfm@sc.usp.br. Repetindo, uspfm@sc.usp.br. Mas vamos nós com música nesta manhã? Vamos sim, para que você possa realmente recordar as músicas que tocavam na era de ouro do rádio. Vamos atender Sr. Nino Mesquita. Ele reside em Descalvado e pela vez primeira, Sr. Nino Mesquita está conosco e ele fala em seu e-mail que Descalvado também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E ele seleciona do Bide Marçal com Radamés em Atali, fazendo arranjo, dedilhando ao piano, regendo seus músicos em Agora é Cinza. Linda Batista e saudoso Nelson Gonçalves. Uma gravação maravilhosa feita lá na RCA Vitor. Linda Batista e Nelson Gonçalves cantam do Erivelto Martins, arranjo Zacarias, O Maior Samba do Mundo. Tudo isso para ele que reside em Descalvado, Sr. Nino Mesquita, em nossa sintonia, que quer ouvir. Em arranjo do Renato de Oliveira, Calbi Peixoto defende. Em adaptação para o nosso idioma, do C. Fortes, a composição Matinada, que recebeu o título Sem Teu Amor. Tivesse o famoso piano do Ari Barroso, se Noel lá no céu me escutasse e o violão me emprestasse, se eu conseguisse um dia a pena maravilhosa que mergulhava nos astros o velho Orestes Barbosa. Ai, se eu tivesse, meninos, o vozeirão paternal

Um jardim, um coreto, a música e a saudade é a pedida que você está sintonizando pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Dona Sara Reame aniversariou dia 14 próximo passado. Ela é gentil e direta funcionária da Lafique Imóveis e recebeu dos diretores da Lafique Imóveis, Dona Maria Alice Bittencourt e Sr. Dario de Barros Carvalho, todas as felicitações do mundo. Mas vamos nós com música, Juninho. Vamos sim. Vamos atender a Dona Dalva Neves. Ela reside em São Carlos e pela vez primeira está conosco. Dona Dalva Neves, ela diz em seu e-mail que vem nos acompanhando há muitos e muitos e muitos anos, mas só agora nos envia o e-mail. E ela gostaria de ouvir com Ribamar, excelente pianista, maestro e arranjador, Ribamar dedilhando o seu piano do Tito Madi, a composição Gauchinha Bem Querer. Dalva de Oliveira, talentosa e saudosa. Dalva de Oliveira, a quem arranja o Lírio Panicari, canta do Elivelto Martins, que foi seu esposo, a composição Ave Maria no Morro. Tudo isso para Dalva Neves, a nossa gentinte que reside aqui em São Carlos e que está conosco e ainda quer ouvir do saudoso musicista Valdir Azevedo aqui com Roberto Inglês e seus músicos. Roberto Inglês era maestro e arranjador e também pianista. Ele dedilha Brasileirinho. De zinco, sem telhado, sem pintura, lá no morro, barracão é bangalô.

gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60. Um Jardim, um Coreto, a música e a saudade. Pedida que está no ar em seu 13º ano consecutivos, levando a música que o rádio tocava. Mas, ô Juninho, vamos para mais um intervalo, aliás, o último, e na volta, em nosso coreto sonoro, em nossa passarela imaginária, vão desfilar Martinho da Vila, Davi Saidel e Trio Nagô.